que seu ouvido fosse um microfone ligado ao coração. Ele diria bem baixinho: você diz que jogue nessa estação. Se seu ouvido fosse um microfone ligado ao coração, eu lhe diria bem baixinho: você diz que jogue nessa estação. Assinarei contrato para a vida inteira, mas faço questão. Assim será sempre a primeira. PR, você errado, felicidade. Se seu ouvido fosse um microfone ligado ao coração, eu lhe diria bem baixinho: você diz que jogue nessa estação. Se seu ouvido fosse um microfone ligado, programa ser